Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Ho, ho, ho. Saúde pra nós, saúde pra nós. Dinheiro no bolso, aqui Playboy. Saúde pra nós, saúde pra nós. Dinheiro no bolso, aqui Playboy. Muita paz, saúde e grana. Periferia, nossa cara vem que tem. Muita paz, saúde e grana. Carro bom, sem meter os canhão. Eu sei que é difícil pros negralha preto bom. É missão impossível pros preguiçoso que tem medo do batente pra erguer seu tesouro. Nego Dito falou, Nego Dito falou, que o dinheiro suado ele tem mais valor. Maconha, cocaína, crack, fumaça. Ações que tão em alta que sobe a regaça. Microsoft é ficha, no mercado, na praça. 2 milhões de doleta é o que rende a bagaça. Caminho largo, atalho, todos querem a taça. Pra pagar de gatão, de gatinho, patrão. Esse dinheiro é como água quando lava a mão. Quero um futuro sólido, sono de justo. Caminho estreito é fogo, com saúde eu luto. Tô ligado que um dia vai chegar a minha hora de te ver e de me verem deitado numa cova. Coisa do destino, ladainha prosa. Cuide bem da sua vida e viver até umas horas. Balada, noitada, vira madrugada. Curtir até umas horas, chapar na bocada. No pião, na night, quero ver quem me rala. Stop, stop, aqui, fim da estrada. Saúde pra nós, saúde pra nós. Dinheiro no bolso, aqui Playboy. Saúde pra nós, saúde pra nós. Dinheiro no bolso, aqui Playboy. Viver a vida e pá, pra poder desfrutar da natureza, do céu, do mar. Criar uns pivete, tem neto e bisneto. Saúde é a chave do verdadeiro sucesso. Tem mano que morreu no 29 e nos 30. Tem mano que se marcar nem aos 20 pinta. Tem um simples sonho, liga, trinca. Cadeira de balanço, barbe, bigode, cabelo grisalho. É o sonho desse nobre de ficar tiozinho. Ainda dá sacode, bater no peito. Aí, comigo ninguém pode. O véio aqui é problema desde quando era jovem. Um dia por dia, esse é o segredo. Tudo no limite, sem exagero. Extravasou demais, morreu mais cedo. Nem sempre quem corre chega primeiro. O futuro virá, o amanhã vai chegar. Sem desespero, pra que antecipar? Até parece que o mundo amanhã vai acabar. Vê se segura sua onda, senão você vai tombar. Muita paz, saúde e grana. Periferia, nossa cara vem que tem. Muita paz, saúde e grana. Periferia, nossa cara vem que tem. Tá de muito barulho. Cuidado da sua vida, pois da minha eu cuido. Então vai, vai, vai usar seus bagulho. Então vai, vai, vai fazer o pulmão de entulho. Quer perder a linha, quer, quer. Vai transar sem camisinha num puteiro da Sé. A mina de família é mó sensação. Vai meter com a morte, vai meter com o cão. Crack, crack. Loucura e fumaça. Vai ser adubo pra terra. Onde os micróbios te traça. O que é que tanto se preocupa? Meu sobrenome não é Carneiro, então se liga, truta. Não tenho testamento, não vou deixar herança. Só acaba a minha vida, então por que da implicância? Você, você que pensa que sofre só com as consequências. É duro pra quem fica, tanto pra quem vai. Até imagina o sofrimento da sua mãe e do seu pai. Choro agonizante que transborda o cais. Cada lágrima que cai é uma lembrança de quando o moleque alegria na infância. Agora fim, o sonho acabou. O coração já não bate e o caixão já fechou. A vida é assim, a hora dele chegou. Não, relógio não parou, ele que adiantou. É uma lição dramática, as desgraças dos outros. Infelizmente assim, todos aprendem um pouco. Acho que não tem quem não conhece alguém. Parente ou amigo, gente do mal ou do bem. Que morreu no crime ou na droga também. Na farinha, no crack ou no bem, bem, bem. Chapado louco, chapado louco, eu sou chaparral, mas não sou espelho morto. Chapado louco, sou espelho vivo pros moleque do morro. Saúde é diamante, ouro 18 quilates. Corra pelo dinheiro, maluco, mas não se mate. A vida é valiosa, muito mais que ouro. Saúde é a chave do verdadeiro tesouro. Muita paz, saúde e grana. Periferia, nossa cara vem que tem. Muita paz, saúde e grana. Periferia, nossa cara vem que tem. É o que há, amor. saúde é o que há. É o que há, amor. A chave pra vida, saúde é o que há. Muita paz, saúde e glória.